463, eu vou tentar encaixá-lo na sequência aqui com o número 4. Número 4, ok. Não, devido à remetida aí, pra gente programar, pra não precisar ir pro alternado, a gente tem mais 6 minutos. 7. Bom, quanto ao 928 vai descer, senão também vai ter que remeter daqui a pouco. Desculpa, eu só não entendi quem foi. É o 922, CDC. 922, desça na proa de TAP para 4 mil pés. De TAP, 4 mil pés. 4. Comando no 4, reporte visual com campo, pista molhada, vento 1 a 30 graus, 1 a 5 nós. Bota na, comando no 4. É 3304, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 250, limite é magnética 130 de cima. Gente, vai curvar direita agora na 250, limitado pela 130 de cima, TAN 3304. Afirmativo, TAN 3663, curva esquerda na proa 255, limite 12 milhas. 255, limitado 12 milhas, 3663 da TAN. 36200, desça para 2000 pés, livre aliança, ajuste 1022, fase estabilizada. 2000 nível LF, P22, 2000. 922 indicada. P22 está com 210. Ok, reduz até 170 nós, curva esquerda na proa 350. Na 350 está limitado pelo localizador. Esquerda 350, reduzindo. 3304, só reduz até quanto? A gente... É, 200 é a mínima limpa, a gente já está mantendo, 3304. Desça para 2000 pés, ajuste no 022, é o número 2. Descendo para 2000 pés com no 022, está na 3304. 9131, velocidade de cara. 200 nós. 200 nós, se a gente tentar chegar na sua posição 12 horas, 8 milhas, o senhor irá segui-lo como número 5. Curva esquerda, vou ir na proa 030, limite ao lock. Esquerda 030, limitado pelo localizador na 031. T04 para 2000 pés, M22, aguarde vetor para o ILS. Confio para o T3304. Opa, 1-4, sinal visual. 1-4, todo autorizado, pista no 0, vento 1-30 graus, 1-39 para a manete. T4 limitado pelo lote. T4 mantido. Mantido, chanel 63, 2, cuidado, 170 para 150. 7613-2, desce até o nível 110, proa de Mare, programa espera na posição Mare. Programa espera Mare, 7613-2, descendo para 110, prefere que a gente reduza a velocidade, não? Afirmativo, se for possível. 210 até. Ok. 3304, condição de assumir a navegação proa de Duna? Afirmo, proa de Duna, reassume, se autorizado. Autorizado, forma estabilizada. De Duna, 3304, botará. Mais um 4298, entrando zero em Mare. 7. Estabilizado o localizador, 6200. Torre no 186, 6200. 286, 6200. 922 reassume na proa de Duna? Proa de Duna, 922. Reassume a navegação proa de Duna, desce a 3000 pés, ajuste no 022, é o número 4. 3.022, proa de Duna, no número 4, 922. Azul 9131, desça para 3000 pés, ajuste no 022, esquerda, proa 350, limite é a magnética 120 de Simbra. Ativo, 3000 pés, esquerda 350, limitado 120 de Simbra, baixando para 3000 pés, 0.34, 9131. Tráfego à sua frente, o 922, tráfego à sua frente, 5 milhas, o 922. Tá gente, 922. O TAN 3663, indicada. Indicada de 190. 190, gente. Curva à direita na proa 275, ó. 275, 3663. 931 indicada. 202, 931. Tu tem condições de reduzir mais um pouco? Ok, 2.790, tá bom? 190 mais 7. MSG2, vai ser necessário uma espera submarine? Programe uma espera submarine. Uma espera submarine, curva para esquerda? Afirmativo. Obrigado. Controle 7586? 5826, meu cordial, é o controle para seguir. Está cruzando 190, autorizado até 170. Desce até o nível 120, programa espera na posição mais. 120, espera em mais. Se quiser, a gente pode reduzir aqui até 200 nós. Ajuda para evitar a espera? Ajuda. Ok. 1200 pés. 7200, aguarde pista livre. O vento permanece 130 graus, eu não consigo mais. 00. Que? Era como ela está avisada, descendo 2 mil pés, 9 mil pés. ITV-63, o senhor número 5 na aproximação, aguarde vetor para o ILS. Aguardando, 3663. 298, abandona a espera para o EDITAP. A 298, abandona a espera para o EDITAP. Afirmativo. 35217, desça para o 040. Descendo para o 040, 35217. Volta. 298, pode liberar o 100. 42. Confirme? É o 4298 que vai livrar a espera de Mali na flor de TAP, pode liberar o 100, tá mantendo 100. Descendo para 3 mil pés, autorizado. Para 3 mil na flor de TAP, 4298. Está livre a aproximação para o 3304. 3304, autorizado LS, turno no 86. 118.6 agora, até 3304. Okay. Gol no 922, atento tráfego à sua frente, 5 milhas, turno no 86, no 922. 86, está atento ao tráfego aí, obrigado. Voador, bom dia, até 3304, estabilizado. 3304, com aproximação e com a maria pista livre. Porta externa com trem baixo travado. Portaral externo, baixa travada. Muito bom dia, gol 922. 922 na aproximação com o número 2 agora para o pouso, continuando na mesma, aguarde estar livre. Ah, na certa. 179, contato radar, subindo para o 3, 90, apoio 2 mil pés, vou ir direto líder. Aguarde transferência. Boa, boa, tá 3179, 3 mil para o 340. 3179, contato radar na decolagem, saída da Elvigilância. Da Elvigilância, pode vai direto da El? Afirmativo. Obrigado. Ah, obrigado. CM 200, solo 29, libera a direita, CM 219, solo. 219, libera. Correu mais que leve, CM 19, Itapuã. Ah, em bofe, nível 100. Ficar em bofe no 100, né, 225. Ok, então, autorizado da presente, pulo na vertical da 35. Reporte no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Da presente, está autorizado, pulo pairado na 35. Reportará no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Passou o externo, baixada travada, TAN 3304. TAN 3304, reporte visual com a pista. Vento 120 graus, 14 nós, pista parcialmente molhada. Para informação, helicóptero Robson 44 à direita da cabeceira 10. Será que a tua pouso na pista auxiliar não interferirá com a sua aproximação? Ciente, o TAN 3304. Mantenha. 345 para Vitória, autorizado. Nível 380, via 3144. 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 1-0-7-8, acena 5-0-7-4, confirmando controle 1-2-0-7-8. Seguinte, autorizado Vitória, 380, Upsilu 44, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Eudes, 1-2-0-7-8, controle 5-0-7-4, no transponder, pro trip 5-3-4-5. Ponta e reportará, senhor. Romeu, tá no controlado da 35. Gente, Mike Juliette Romeu, seu solo foi aos 31. Tô autorizado táxi a baixa altura via pista até a Bata. Reporte livrando. Autorizado táxi a baixa altura até a Bata. Reportará livrando Mike Juliette Romeu. 22, conforme estabilizado. Hoje o prova de Duna, 1022, vai prosseguir descida então para 2.363, formará estabilizado. Azul 4298, tráfego que eu prestei na sua posição. 11 horas, 12 milhas, cruzando 3.900 pés, autorizado até 2.000 pés. Já segui-lo como número 4. Matei 110, metros de 2 da Caner. Confirme? Metros de 2 da Caner, está mantendo 110. Ciente. Mantém? Ciente. 6302 desce, mantém o nível 040. 040, muito obrigado. Campo, pista molhada, vento 120 graus, 13 nós, gol no 923, aguarde, pista livre. Aguarde. 0 estabilizado, 93. 4298, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 015, limite ao lock. Esquerda 015, unidade pelo lock, azul 4218. Tempo 5217, curva direita, proa 250, limite a magnético no 30. Símbolo vetor é para sequenciamento. Direita proa 250, 5217. Ok, Oceané 6312, vetor para sequenciamento, esquerda proa 015, limite ao lock. 015, limitado pelo lock, 6312, Oceané. Controle 7582000. 2000, prossiga. Ok, vai ser realmente necessário a espera em Mário, vai iniciar daqui a pouco. Esse está liberado da espera. Iniciei redução para 200 nós. Desça e mantenha o nível 050. Desça e mantém 050, já está com 200 mais. Entende. Eu espero em bom, 6225, Oceané. Entende, 6225, desce até o nível 00. Desce no 00. No 31, torre no 86. 86, 31. 1993, 325. 3663, está empregando que velocidade? 190, quer que reduz? Negativo, mantenha. O 4298, está mantendo que velocidade? 210 nós, né? Tem qual fazer de reduzir até 190? Leve sobre o campo, vento 120 graus com 10 nós. Reporte visual com o campo. Avião 31. 190 nós. Firmativo, descendo para 2.000 pés, azul 4298. Descendo para 2.000, 4298. Comparando estabilizado. Xané 6312, reduz até 190 nós? Já está mantendo 190. O tráfego que eu precede está 6 milhas à frente, curva à direita na proa 030, limite ao lock. Direita 030, limitado pelo lock, na 32 do Xané. 9, pode prosseguir. Tango mais para dentro, agora sim para cá. 922, desce Alfa Juliette com Juliette. Alfa Juliette, confirma o portão, senhor. 05, confirmando o gol 922. 05, 922. Gravinha para Terra 90 Alfa Vitor. Nível 200, autorizado, decola pista manfrédica para a esquerda, seta Momo, código, após direto. Controle 120.8, acena 5060. 3612 indicada, utilizado, localizador. Gente, acena 6312 indicada. É 3 ata. Não copiei. 3663 estabilizado, ILS. 3663, torre no 86. 86. Ok, 6312, seu limite agora é a magnética no 30 de cima. Limitado 130 de cima, você está 6312. Objeto 5826, é o número 6, e o Oceania 6225, número 7. 6225. 312 reduz até 190? 91-31, pouso autorizado, pista 90. Pouso 910, 91-31. Cacajá 08, decolou os 36, chame o controle, 120, desce 98. Tracajá 08, confirme 1208. Afirma, 120, décima 80. 12080, Tracajá. B22, descendo para 2000, curva pro 080, para reportar a estabilidade, minha vez, 2 é o Chané. Trip 5227, curve à esquerda pro 220, limite ao lock. Esquerda 220, limitado pelo lock, trip 5207. Controle Salvador, muito bom dia, Tracajá 08, decolou da 10, perfil da bomba. Tracajá, chame Salvador, frequência 119.8. 119.8, Tracajá. 3, pode parar. Fez autorizado, né, 312. Muito obrigado. Campo pista molhada, vento 120 graus e 10 nós. Reporte visual. Reporte será visual. Guardião 07. Chame torre 186, bom pouso, Guardião 07. 186, obrigado. 5 milhas à sua frente. 7-5-2-1-7, ainda mantém o 040. Ente 5-2-1-7, desce para 3 mil pés. Para 3 mil, 3-5-2-1-7. Canal 6225, tatou o vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 250 e desça para 3 mil pés, ajuste no 022. Proa 250, são 3 mil pés, 1022, canal 6225. E 5826, reduza para 1970 nós, 5826 do WebJet. Reduzindo 1709, 5826. Do 4298, atenta tráfego à sua frente, patrão Simbra, torre no 86. 86, boa, patrão de 98. Salvador, bom dia, Azul 4298. Estabilizado localizador a 8.6 milhas da frente. Sente reporte no externo, Azul 4298. Voltará no externo, 4298. Visual 3663 da TAM. Pouso autorizado, pista no zero, tanto 3663. Livre pouso no zero, 3663. Confirme portão 02. 58267. Sem condições de pousar na cabeceira 35, após prosseguir com táxi a baixa altura até o GRAE. Vento 120 graus e 2 nós. Afirma, tem condições de ir para 35, dá presente. Gente, reporte visual com cabeceira 35, Guardião 07. Reporte visual com a cabeceira 35, 07. Objeto 5826, desça para 3 mil pés, ajuste no 022, tráfego que o precede, 7 milhas à frente. 3 mil pés no 02258, 2 mil. 5217 está livre LS, torre no 86. Pesado LS, 86, muito obrigado, trip 5217. Reportarei, muito obrigado. 4298, passando externo, baixado travado. 4298, aguarde. Corrigido, reporte visual com a pista, vento 100 graus, 10 nós, pista molhada. Um helicóptero da Polícia Militar à direita da cabeceira 90 não irá interferir com o seu pouso. Quem reportará quando visual, lá pro 4298. Torre Salvador, bom dia, Trip 5207. Bom dia, Trip, é o número 3 para pouso, reporte externo, baixado travado. Contará o Trip 5207, tem duas aeronaves na nossa frente, né? Sim, são duas. Agora. Sete. 63, solos 41, libera direito, chame 121, no decimal 9, solo. Liberando a direita, 219, 363. Paulo Salvador, bom dia, 3663, livrou. 3663, bom dia, vai ser Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 3663. contato do 5342 com 84 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna com... 345, taxia, aguarda azul, parte A 07, após taxia parte 1 no Índia, ponte para o motor 2812, 0282. Gente, após azul parte A no 7, prossegue via Índia, quando pronto, sorriso 282. 2862. 2862. Então, 363, na Juliette, sobre a reta do bico. Só entendeu até a Juliette, o que foi o presidente do trem? Escutando, tá livre, tô com o 03 de Juliette. Ok, livre até o ponto 303 do presidente do trem. O 35345, no travesso. Eu tomei a dúvida, 7 passagens, depois que eu parquei a porta 03. Marinho, seu solo faz 4-2, autorizado, táxi a baixa altura até o Graer, reporte livrando a pista. Solo táxi, reporte livrando a pista. Solo táxi, reporte livrando a Do solo aos 4-3, libera a direita, chama no 2-1 da decimal 9. Chegando na direita, 2-1-9, 4-2, 9-8. Azul 4-2-9-8, livrou na Cisco. 4-8, 4-2-9-8, aqui é via Alfa, Juliette, 4-0-8. Alfa, Juliette, 4-0-8, 4-2-9-8. Galeão, Galeão, autorizado, depois do 1-0, decola pista no 0 com a direita, saindo da El, direita, bridge, controle, 0, 8, aciona 5072. Autorizado, Galeão, 3-1, aciona 1-0, da El, lenda, bridge, controle 1-0-8, aciona 5072. Projeto correto, eu toco bucho, minha bucha. Meia reduza para aproximação. Já está reduzido para aproximação, 5826. Está com a ground speed de 130 aqui. Bem, seu tráfego da frente está 5 milhas com grau de 9 milhas. É, ok, estou monitorando, não tem muito mais o que fazer não. Vai ter acesso para tudo. Planeta 6225, reduza para 1970. Eu sou garoto, Tracajá, 08, transfere, está passando posição de bomba, cruzando 9. Tracajá, 08, ciente, aguarda a transferência para o centro rede. Aguardando, Tracajá. Você é 6225 para interceptar o lock, curve à esquerda na proa 130, reporte estabilizado, descendo para 2000 pés. Receba 2000, proa na esquerda 130, reportaremos estabilizado. Três no dois, solo 4-6, chama no 2-1, decimal 9, solo livrar. 2-1-9, livrar, 2-6-3 no 2. Então, Eco Mike Serra, descendo para 4.000 pés, Ayrton 022. Para 4.000, 022, Eco Mike Serra. Grávida. O 826 vai ter condições de aproximar, o tráfego da frente está 3.9. Ah, eu tô vendo aqui, tá? 3 milhas, eu tô com a ground speed 112. Mas se a aeronave está extremamente lenta na frente, então acho que não. Ele não tem a condição de dar acelerada, não? Ele já está na frequência da torre. Se o senhor desejar, eu tiro o seu e volto de novo para aproximação. Aí eu vou ter que ir pro final da fila de quantas aeronaves? Será o segundo. Ah, ele tá a 3 milhas, eu quero prosseguir, depois vou arremeter então na DA. Gente, aí, então prossigo, vou chamar minha torre, 1.8.6. Ô, controle, tá mantendo aqui agora, reduzindo, fazendo lá da frente, aqui tá 5 a 6 milhas. Ou chamar 225, mantendo 4.5, ok? Chamar 225, sente, a aeronave tá 5.3 milhas, é um Boeing 737. Vai reduzir para a BC, faz redução, tá? Pode reduzir para aproximação. Vai reduzir, tá? Tô aí o TRIP 5207? Me segue a TRIP. Peraí, confirmar a posição do Oceaner? Ele segue a 3 milhas. Corrigindo, o Webjet, ele segue a 3 milhas. Ok, a gente tá reduzindo aqui o máximo para você. E avistando agora 700 pés, o TRIP 5217. O 5345, fora do sol. Se TRIP 5217, pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 139 para remédio. Autorizado, pouso TRIP 5217. TRIP 5345, agora chame o controle, 120, décima 8. 208, grato pelo serviço. Alô. Passou externo, Webjet 5826. Sim, Web 5826, reporte visual com campo, chuva leve e pista molhada, vento 100 graus, 1.49. 5826, só solicita isso por ter a aeronave da trip está para pouso aí, poder agilizar para livrar. Ciente, ele já está ciente. Obrigado. Eu devo fazer o possível aqui para livrar aqui. Valeu, amigo. Taxi Mike Bravinha, chama para ingresso, 97. É 6225, passadona agora, chame torre, 1.8 decimal 6. 7.6, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, 6225, ouça, né, estabilizado a EDS, está travado. Direita, 1.219. 1.219, liberou agora, 5.217. Prato, 3. 5.826, pouso autorizado, pistão 0. Livre, pouso, 5.826, obrigado, mano, bom voo. Jete, de moto de quadro. Alfa Juliette, na moto no quadro, 5.217. Aérea 23, corrigindo, Tracajá 08. Também se Recife 1.2685, alternativa 1.25.45. Chama-se Recife 1.2685, 1.2845, grato por isso. Dia bom voo.